para enfrentar. Sinto em mim a força aumentar nesta nova aventura. Tudo ou nada, o que virá, e ao meu lado quem lutará. A batalha vai ser dura. Sempre resistir, tentar não cair, lado a lado novas forças conquistar. Neste multiverso, o meu universo é o mais forte, vou poder voar. O universo a defender, neste torneio do poder, eu vou lutar, talvez quebrar, mas sei que não vou desistir. O meu futuro conquistarei, vai ser mais fácil do que eu pensei. Basta querer, eu vou vencer, e o impossível conseguir. Porque isto é Dragon Ball Super, e até o Zeno vou surpreender. Representantes de 8 universos vão enfrentar-se no Torneio do Poder, e se forem derrotados, o seu universo será destruído pelo grande Zenho. Não interessa. Podes escolhê-los tu, mas certifica-te de que são guerreiros que podem vencer. Entretanto, a data do torneio aproxima-se a grande velocidade e Bulma e Vegeta são abençoados com o nascimento da filha. Eu cá já escolhi o nome perfeito. Vai ser... Adivinhem? Bula! Ei, espera lá! A minha filha tem de ter um nome digno de um verdadeiro super guerreiro! Pai, ouve-me. Parece que temos mais uma pessoa para proteger. Sim. Nós vamos ganhar o Torneio do Poder, custe o que custar. Sim. Ora, muito bem. Eu vou até à casa do Krillin. Este é um torneio que eles não podem perder de maneira nenhuma. Será que o Son Goku vai conseguir reunir os elementos mais fortes? Son Goku, o recrutador, convida o Krillin e a 18. Pai, desculpa ter-te feito esperar. Eu estou a sentir o Krillin aqui perto. Sinceramente... O senhor agente salvou-me. A menina está bem? Agora sim, estou bem. Muito obrigada. Esta cidade tem cada vez mais carteiristas à solta. Tenha cuidado, sim? Oi. Oh, oi. Ora bem, atravessem com cuidado. E depois vira à direita e fica em frente. Muito obrigada. Para, polícia! Apanhamos o culpado. Ótimo! Olá, Krillin. Parece que andas cheio de trabalho. Son Goku! Son Gohan! Há quanto tempo, Krillin? Podemos conversar contigo? Sim, claro que podem. Constipada? Não vais ter problemas no trabalho? Estou de folga o resto do dia. Com que então? O Torneio do Poder. Nada de armas, nada de voos ou de mortes. Os combates decidem-se com a saída da arena. Uma luta pela sobrevivência. Equipas de 10 elementos todas a lutar ao mesmo tempo. Eu acho que sou capaz de vos ajudar. Pronto, então está resolvido. Mas voltar às lutas de artes marciais num torneio tão grande deixa-me nervoso, hã? Nós não temos muito tempo até ao início do torneio, por isso decide de uma vez. Eu cá acho que devias participar. De outra forma, tudo o que está lá em cima não serve para nada. Mas é claro que serve para alguma coisa. Que interesse tem treinares tanto o corpo se depois acabas por não lhe dar uso? Fazer coleção de equipamentos de ginásio é inútil. Houve uma coisa, 18. Tu não queres entrar no torneio connosco? É claro que não. Eu cá não vou lutar de graça. Além disso, eu tenho a minha querida Marrom. 18, podes deixar a Marrom em casa da Bulma. Há sempre diversão. Até têm um parque de diversões e um oceanário. Ah! Mas porquê é que me estão a convidar? Não é apenas um torneio para se divertirem um bocado? Mais ou menos. Ainda é má ideia dizer-lhes que se perdermos, o nosso universo será destruído? Sim, péssima. É, o que é que vocês estão para aí a sussurrar? Nada. Estão a esconder-me alguma coisa. Nós não estamos a esconder nada. É verdade. Já me esquecia. Se nós ganharmos, parece que recebemos 10 milhões de zenis. Isso dividido por todos dá apenas 1 milhão. São 10 milhões por elemento. Ah, sim, parece mais interessante. Pois é. Estás mesmo a dizer a verdade? Eu não estou a mentir. Está muito bem. O prémio tem de ser 10 milhões de zeni. Eu não aceito menos do que isso. Podem contar comigo, rapazes. Ainda bem! Temos muito mais hipóteses contigo na nossa equipa. Olha lá, ó Son Goku, eu espero bem que tu não me tenhas convidado a mim como desculpa para poderes ter na equipa. Mas é claro que não, Krilin. Então, sempre vais participar? Claro que sim, conta comigo. Só um momento, por favor. Hã? Ouve, Krilin, eu tenho um pedido. Hã? No torneio do poder, a regra diz que quem sai fora da arena perde. Estou a ver. Este lugar é perfeito para um combate de treino. Krilin, por favor, mostra-me o teu poder. Desculpa, mas temos de fazer o teste. Vai ser um combate pela sobrevivência com amigos e inimigos a lutarem todos ao mesmo tempo. E eu preciso de saber qual o nível de força de cada um para traçar uma estratégia. Não há problema, eu percebo porque é que tu estás preocupado. Na verdade, eu também estou um bocado preocupado. Isso não tem poder suficiente para o torneio do poder. Eu quero saber porque é que o meu pai o escolheu para lutar conosco. Eu disse-lhe que o Krilin ia sair-se muito bem. Há aqui alguma coisa estranha. Hã? O Son Gohan está muito sério para quem vai lutar num torneio só por diversão. O Son Gohan também quer muito ganhar os 100 milhões de zenis. Mas não eram 10 milhões. Olha que lhe juntaste mais um zero. Hã? Olha, parece que vão começar. Krilin, mostra-me o que vales. Mas não estás a torcer pelo teu próprio filho? Tu és estranho. Força, Son Gohan! Muito bem. Vamos, Son Gohan! Podemos começar! Espero que corra tudo muito bem. Antes de começar, deixa-me só dizer-te que isto não é um combate sem regras até à morte. É um torneio de artes marciais com regras! Eu sei bem disso. Son Gohan, será que percebes o que isto quer dizer? Papá, tu consegues! Força! Não te distraias, Son Gohan! Então, o que é que se passa? Estás com medo de me magoar, Son Gohan? Mordedura do Sol! Ainda não acabei! Mas isto é uma nova forma de ataque? Toma! Obrigado. Nem com os olhos fechados eu consigo bloquear a luz. Não consigo sentir a energia do Krilin. Onde é que se meteu? E acabou! E estás fora! Isto foi o meu golpe elevado a 100! Elevado a 100? Mas que técnica fantástica! Ouve-me, eu acho que... Tu ensinaste-me uma lição, Krilin. Eu não tenho mostrado muito este golpe para o adversário não perceber. Afinal, aqueles equipamentos de ginásio sempre serviram para alguma coisa. Bem, Marrom, já acabou. Vamos para casa, vamos, querida. Ah! Oh, Krillin, seu malandro. Ah? Ele enganou o Son Gohan. Krillin, eu admito a minha derrota. Bem, eu peço desculpa por me ter aproveitado da tua distração. Eu não sou nada mau, não achas? Son Gohan? Uh-huh. Juntos podemos ser ainda mais fortes. Vamos usar a cabeça. Esforçar-nos ainda mais e tornar-nos 100 vezes mais fortes. Vamos vencer o torneio do poder! Com a minha técnica e experiência. E o teu poder vai ser canja. Krillin, eu tenho... eu tenho muito para aprender, mas... muito obrigado. Não precisas de agradecer. Muito bem! Son Goku, eu vou participar no Torneio do Poder! Podes contar comigo! Vamos para outro lugar. Hã? Tu és realmente um grande lutador e eu também quero defrontar-te. Son Goku! Eu falei com o Hércules e podemos lutar aqui. Sim! Oh, pai! Não te podes esquecer que o Torneio do Poder vai começar em breve. Sim, eu sei disso, Son Gohan. Se eu achar que tu estás a exagerar, eu aviso para parares. Está bem? Por mim, tudo bem. Não, esperem! Afinal, o Krillin ainda está cansado da última luta. Façam isso noutra altura, está bem? Não me peças para parar. Hã? Eu estou com vontade de lutar. Não te armes em parvo. A mordedura do sol elevada a 100 é para ataque surpresa. Não vai resultar duas vezes. Será que não percebes? Vais enfrentar o Son Goku. Eu sei quem ele é. Sim, eu sei muito bem. Mamã, o pai vai ficar bem? Claro que vai, querida. Ai, ai, ai, este meu Krillin! Não o podes impedir. Tu também és uma guerreira, por isso compreendes o que ele sente. É claro que compreendo. Mas deixa-me triste que o Krillin vá perceber que o seu poder é reduzido, não percebes? Mamã, o papai vai perder, vai. O papá nunca perde, querida. A sério? Claro. Krillin, tu não te atrevas a perder! Papai, és o mais valente! Vamos aplicar as mesmas regras do Torneio do Poder, certo? Sim. Isto faz-me lembrar o nosso combate no Torneio de Artes Marciais. Son Goku! Se tu não levares este combate a sério, eu nunca te vou perdoar, ouviste? É, sim, sim. Podes contar comigo. Está a começar a chover. Obrigada. Tirar para fora da arena? Ah! Agora! Estás aí! Isto foi impressionante! Ele está a surpreender-me! É verdade! Papá, foi incrível! Então, o que é que vais fazer a seguir? Espera só para veres! Uau, esta foi por pouco! Como é que tu fizeste isso? Eu atirei um quarto círculo implacável há pouco, que cortou o chão um pouco antes do pisares. Então, os restantes círculos implacáveis foram só para despistar? Exatamente. Chama-se o Torneio do Poder. Mas vamos precisar deste tipo de raciocínio na arena. Pois é. Vamos perder depressa se não atacarmos com uma estratégia bem definida. Então, Krilin, o que é que tu vais fazer agora? O Super Guerreiro Azul. Eu já o vi tantas vezes à minha frente, mas agora estou a ser desafiado por ele. E devo confessar que começa a ser demasiada pressão. A diferença de poder. Será que o Krilin tem algum plano? Claro que não tem. Hã? Com esta diferença de poder numa luta corpo a corpo, não há nada que ele possa fazer. Mas o Torneio do Poder é uma luta pela sobrevivência, não é? Papá! Tu consegues! Ei, Son Goku! Isto é divertido. É mesmo. Estás bem, Krilin? Incrível! Até fiquei a tremer. Espera, 18. Nós ainda estávamos a lutar. E ainda estão. Hã? O combate ainda não terminou. É verdade, 18. Mamãe! Olha, Son Goku, o torneio não é um combate em que vale tudo para destruir o outro. Este vai ser um combate de artes marciais com regras. Uma luta pela sobrevivência, em que não vão poder lutar sozinhos. Então, 18. Se não conseguires vencer o adversário sozinho, vamos ter de nos juntar. Juntos vamos conseguir definir uma estratégia. Sim, boa! Vamos! Prepara-te! O Son Gohan pode juntar-se a nós! Acabou a luta. Hã? Hã? Son Goku, tu queres mesmo perder o combate? Não é nada disso. Eu acho que realmente não percebi bem o torneio que aí vem. Só de pensar no que podia acontecer se eu te tivesse atacado. É assustador só de imaginar. Acho que tenho muito que aprender convosco. Son Gohan, é bom que tu também aprendas. Claro que sim. Ouve-me, Krilin. Tu és mesmo o meu melhor amigo, meu carecazinho. E eu conto convosco. Krilin e 18. Ouviste, 18? Olá, Son Goku! Isto quer dizer que a mamãe e o papá ganharam, não foi? Sim, sim, eles ganharam juntos. A sério? Oh, que bom! Então eu também não me perdi. Isso não interessa nada. Interessa sim. Então, isto afinal é uma luta. Sim, sim. Sim, sim! É verdade, 18. Tu, por acaso, sabes por onde é que anda o 17? O quê? O 17? Ele também é forte, certo? Eu nunca o conheci, mas estava a pensar em convidá-lo para o torneio. Da última vez que falámos ao telefone, ele disse que estava a trabalhar numa reserva de vida selvagem. Mas eu não perguntei onde era a reserva, por isso não sei onde é que ele está. Mas tu não sabes mesmo? Estou surpreendido por saber que o 17 gosta assim tanto de animais. Eu também não estava à espera, Son Goku. Ouve, Son Goku! Hã? Os deuses sabem imensas coisas. Talvez saibam onde é que ele está. É verdade. Eu posso falar com o Dende. De certeza que ele deve saber como o posso encontrar. Eu acho que lhe vou fazer uma visita. A jornada para encontrar os 10 melhores guerreiros continua. Faltam 38 horas até se dar início ao Torneio do Poder. Será que Son Goku será capaz de convencer o 17 a juntar-se a ele? Son Goku, a minha jornada para encontrar os 10 elementos está ao rubro. Tenho de me despachar e encontrar o 17. O Universo 11 tem alguém na equipa do Topo chamado Jiren. Este torneio vai ser espetacular, com tantos adversários poderosos de cada um dos universos. No próximo episódio de Dragon Ball Super, os universos começam a movimentar-se. Os verdadeiros interesses pessoais. Não percam o próximo episódio, porque nós também não.